1212. Equilíbrio tá no ar. É isso mesmo. É isso aí, Diogo. Tamo junto. Posso suportar o frio, congelando os ossos. O que a gente não quer, não deseja pro próximo. Todo dia a mesma história, brincando super-herói. Será que o mundo perfeito se esqueceu de nós? Foram momentos difíceis, passando dificuldades. Sou do tempo que o crime ainda era raridade. Nessa hora você vê quem te ama de verdade. Quando você perde a sua liberdade, o aluguel atrasou, sem água, sem luz e sem gás. Passei por cima do ego, me sentindo incapaz. Depois da invasão, a lona jogada no teto, pra te proteger da chuva e dos insetos. Mais um desempregado vai dormir sem comer. Filho, que seria de nós sem você? Ha, fome também mata, isso o governo não vê. Pelo menos tem um lar, um quintal pra correr. As coisas mais simples da vida são as mais importantes. Pena que a gente não percebe isso antes. Fugindo da polícia na grande São Paulo, de exemplo eu seria, sendo ex-presidiário de BM 1200, de Ronete e Sete Galo. A escada que leva pro céu não cobra pedágio, mas um canto de rap que quebra o paradigma. Um jovem a menos assassinado na esquina. O tempo de Deus é contado no relógio da vida. O paraíso existe, filho, pra quem acredita. A favela venceu. Pai, vou escrevendo os meus sentimentos nessa linha. O mesmo rap que a gente faz já tá na corrente sanguínea. Venho da maloca dos índios, dos negros escravizados. Vim pra quebrar a corrente que aprisiona o nosso passado. Eu tenho na minha origem a bênção e o sangue dos meus ancestrais. Quem sabe com rap e com trap eu dou uma vida melhor pros meus pais. E a história da nossa vida tem vários dramas reais. E roubaram nossas terras e roubaram a nossa paz. É, 4 de agosto de 2004, nasci na Santa Casa interior de São Paulo. E é sangue paulista, é sangue nortista, é sangue de negro e sangue de indígena. Século 21, e o perigo ainda bate na porta. Enquanto escrevo essas linhas, outra mulher é morta. É, fogo nos racistas, isso muita gente já entendeu. De uns anos pra cá posso gritar, a favela venceu. Pai, eu quero a paz que teve um dia, que não mate o nosso sonho por asfixia. Filho, eu peço pra Deus mais sabedoria, que proteja o povo da periferia. Pai, eu quero a paz que teve um dia, que não mate o nosso sonho por asfixia. Filho, eu peço pra Deus mais sabedoria, que proteja o povo da periferia.